graças a Deus. Deus é maravilhoso. Depois desses hinos belíssimos que nós ouvimos aí, só nos resta falar agora também dos nossos patrocinadores, como a Clean Center, pensando em cuidar de sua saúde, trouxe para Patos as seguintes especialidades médicas: Dr. Wiracori, cirurgia de cabeça, pescoço e tireoide; Dr. Rivaldo Fernandes, cirurgia torácica e broncoscopia; Dr. Diogo Melo, nefrologia; e Dr. Jânio Rolim, cirurgia vascular e endovascular e ecografia vascular. Lembrando que das 9 doenças que mais matam no mundo, 2 são de origem vascular. Então, para você que precisa entrar em contato com um vascular, nós temos em Patos o Dr. Jânio Rolim, pois ele se encontra na Clean Center, no Centro Médico de Patos, que se encontra na rua Bossué Vanderlei 299, no centro. Então, o telefone é 3421-1804. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia, e das 14 às 19. E quero falar também sobre a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, e para tê-la saudável e bem tratada, você precisa de um bom profissional. E em Patos você encontra o Dr. Olívio Agip, dermatologia clínica e cirúrgica, como retirada de sinais, aplicação de botox, entre outros. Fica ali na Neuroderme, na rua Bossué Vanderlei, 411, edifício UDI, 6º andar, no centro de Patos. O telefone é 3421-6610 e o WhatsApp é o 99691-1176. E para esse calorzão que está em Patos, eu tenho uma maravilhosa informação para você. Você encontra o Mais Puro Açaí. O Mais Puro Açaí você encontra ali na rua Getúlio Vargas, na Praça Getúlio Vargas, melhor dizendo, número 76, ao lado do posto de Pagel. Com os lançamentos: açaí com Nutella, açaí com abacaxi, açaí com graviola, açaí com chocolate e açaí com whey. São mais de 40 opções para você. Então vá. E além disso, tem o delivery. É pelo telefone 99802-4543. E você liga e você pede o seu açaí e é entregue na comunidade da sua casa. Mas agora chegou a parte mais gostosa do programa, que é a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram as Bíblias aí em Isaías 55:9, que é para nós começarmos a falar e o que Deus tem para o seu coração e o meu nesta noite. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:9. Acho interessante esse texto, porque ele faz uma comparação entre os céus e a terra. Ele diz: assim como o céu é mais alto do que a terra, ou seja, fica num plano superior, Deus faz uma comparação com os caminhos, ou seja, a nossa jornada. Então, o que você mais deseja nesse mundo? Seus sonhos podem ser grandes, mas os sonhos de Deus são ainda maiores para a tua vida. Deus faz planos que abençoam toda a eternidade. Por isso, o melhor desejo que você deve ter, que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Então, Deus tem muitas promessas boas para a sua vida. A vida não é sempre fácil, nós sabemos disso, né? Com essa crise aí, com muitas coisas, a vida não é fácil. Mas Deus tem bons planos para você. Ele quer que você se dê bem nessa vida terrena. E eu deixei separado aqui, são 5 coisas que Deus tem para nós. Uma das primeiras é a salvação, que está lá em 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele fez à vida eterna. Então, se você se arrepender e aceitou Jesus como Salvador, você tem a vida eterna. Nós falamos uns tempos atrás aí sobre a morte espiritual, a morte terrena. E a morte terrena nós vamos passar, não tem como escapar. Eu e você, nós a qualquer momento nós podemos partir dessa para outra. Mas existe a morte espiritual e a morte eterna. Então, essa é a mais complicada, porque para que nós possamos ter a vida eterna, nós precisamos ter o contato com Jesus. Nós precisamos aceitar a Jesus. Se você se arrependeu e aceitou a Jesus, você tem essa oportunidade de passar para a vida eterna. Porque esse mundo vai se acabar de qualquer forma. A vida plena, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ou seja, a vida eterna. Está lá em João 10:10. Deus não promete uma vida fácil, mas promete uma vida boa na sua segurança. Ele vai devolver o que o inimigo roubou. Ele roubou o inimigo das nossas almas, ele rouba tudo que te pertence. E principalmente a tua alma. Ele prometeu o Espírito Santo, ele diz lá em Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, dão coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará Espírito Santo a quem pedir. O Espírito Santo mora dentro de mim, mora dentro de você e pode encher a tua vida nesta noite. Ele disse que daria paz. Ele diz lá em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele venceu as coisas mundanas. Ele é um exemplo que nós conseguimos também. Se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir isso. E ele disse lá em Mateus 6:31 e 33. Portanto, não se preocupem que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E eu acho interessante que Deus, ele não vai te dar nada a mais do que você precisa. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes Deus só dá aquilo que nós precisamos. Então, esse é o que Deus, é as promessas que Deus tem para nós. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Nós pensamos pouco. Os nossos caminhos são poucos, mas o que Deus tem é maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Só em Ele dar a salvação eterna já é algo maravilhoso. É lindo. Só em Ele dar a salvação para nós. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando Deus, Ele não tem muita preocupação com a carne, mas Ele quer que nós transformemos essa carne em algo melhor. Ele quer, Ele deseja as nossas almas. Ele está preparando, Ele está nos preparando para um céu de glória. Então, nesta noite, receba essa palavra. Que Deus te dê conforto e lembre-se, os pensamentos dEle são mais altos do que os seus e os meus pensamentos. Vamos ficar com mais lindo aí. Vamos ouvir e nos despedimos, porque Deus é maravilhoso. Então nós vamos nos despedir já com a oração, para que Deus cumpra o desejo do seu coração nesta noite. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, te agradeço, Senhor, por essa palavra, por esses pensamentos altíssimos, Senhor, para conosco. Deus, que tu vá nessas casas hoje, Senhor, nos hospitais. Quem estiver precisando de ti, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Cuida desses sentimentos, Senhor, negativos que existem por aí. Deus, te pedimos isso em segurança. Nos despede em paz, Senhor, para que nós possamos voltar para as nossas casas tranquilos. Senhor, nos dá uma noite de paz tranquila e um sono reparador. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Permanece a fé com seu poder.